Lagoa, bom dia, TAM 386. Bom dia, sem identificação, autorizado via chegada da Bomediana, parabéns no país, o ajuste no 06. Via chegada da Bomediana, do ano 10, ajustado no 016, tá, 386. Salvador, até 38, não tem alguma possibilidade de voar direto para o TNV? Tanto no meu aguarde, mas tem na chegada. Mas tem que chegar então, até 38, não tem. Bom dia, voo 9774, centro de informação, foco de autorização, Guarulhos. Voo 9744, bom dia. Pronto, cópia, Guarulhos. Pronto, cópia. Voo 9744, autorizado Guarulhos, via Upazulu 10, e conforme a rota do plano, giro de voo 360, saída São Vuno, transição Mótiva, decolagem da pista no 0 com curva direita. Transponder 5124, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado Guarulhos, no nível 360, aerovia perdulou 10, após conforme. Salvo Mono, transição ótima com curva direita, 5124, transponder 198, controle com 9744 no 07. Região 9744. Contenimento correto, aposto para o pushback acionamento, previsão da pista estacionar praticável novamente aos 45. está feito no TAM, chama para o Pátio Igual 97 para o estacionamento 9744. Movimento Wisp, 3296. Estrela do Movimento, não é autorizado voar na proa do Serra Vitor 366, reautorizado 25006. 2510 na proa do Serra Vitor 366, o TAM 3896. 9744, pushback e acionamento no 07. Voo 9744, aguarde um instante para o pushback. Só a confirmação da clara da pista livre. Ok, aguardando a pessoa. Paulo, bom dia. Tá 3399, gente da Fox, Trot, portão 5 para Copa Guarulhos. Tá 3399, bom dia. Pronto, copy. Consiga. Tá 3399, autorizado Guarulhos, via Pesolo 10, Taubaté. Nível de voo 340. Saída São Vuno, Leda Mótima, da colagem da pista 10, curva direita. Transponda 5125, frequência do controle Salvador 119.8. Gente, nível 340 autorizado, Guarulhos, a Pesolo 10, Taubaté. Saída São Vuno, Leda Mótima, curva direita da 10. 5125, transponda 198, controle, tá 3309. Correto, são 3399, reporte para o feedback, acionamento, portão 5. Obrigado. Só será o carro 3 também. O feedback é bom, autorizado o push, acionamento, reporta para o táxi, igual 9744. Programa 9744. Prossiga. Está com problema de bagagem aqui, chama novamente para o push. Sim, de 9744, reposta novamente para o push. Reposta, obrigado. Motor 9744, pushback, acionamento no 7. Autorizado, gol 9744, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 9744. Estabilizou, tá 38 no meio. Eu tenho uma atualização de reboque para a posição de número 10 no pátio principal. Sente o Mike X-Ray November, coordene com a equipe de solo. Não conflitar com a aeronave puxando no portão 7 e reporte ao término. O Mike X-Ray November. Graças. Coordenação com a equipe de solo. Vamos fazer esse reboque até a posição de número 10. Salvador, muito bom dia, TAM 38 no meio, estabilizado na GAIS. TAM 38 no meio, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Vento 200 graus, 05 lés. Repouso no zero, tá 38 no meio. P744 para o táxi, POP171, alterna com 54 horas e 10 minutos. Voo 9744, utilizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero via Pátio Taxi Índia. Reporte quando pronto no ponto de espera, QNH1 no zero, 1 no meia. CB36, Pátio até a Taxi Índia, reporte quando pronto, voo 9744. Autorizado ali é manter pista no zero, voo 9744. Ali mantendo no zero, voo 9744. TAM 38, 16. Solo ao 51, livrou via Fox. Segue táxi via Alfa e Juliette até a remoto no 4. Alfa Juliette até o no 4, TAM 38, 16. Voo 9744. Quando alinhado tem nível de decolagem, pista no zero, vento 190 graus, 07 nós. Alinhado tem nível de decolagem, dá no zero, voo 9744. 3399-05, pushback acionamento. 3399 após o 320 da companhia passar a retaguarda, tem livre o pushback acionamento após estar. A aeronave está ingressando agora no pátio principal. Gente, após a aeronave companhia, está livre, está 3399. Voo 9744, decolado 54, chame o controle Salvador em 119.8. Pátio principal, grato, bom dia. Timaque aqui de novembro, bom dia. Voo 9744, chame o controle 119.8. 198, 9744, bom dia. Bom dia, voo 9744, passando 2000. Voo 9744, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 360, vem sair da São Bruno. Via São Bruno, para 360, 9744. Táxi 3399 com 182 a bordo, 3 horas e 50, autonomia, alternando Galeão. 3399, autorizado táxi. E a segunda, táxi à direita, Índia, reporte pronto no ponto de espera, QNH 1016. Gente, a Índia vai reportar pronta, 3399. 744, chama o centro Recife, em 18, decimal 35. 2835, 9744, bom dia. Bom dia. Autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, vento 190 graus, 09 nós. Alinhar e decolar pista 3-0. Bom dia, Xenia 6075, informação forte, 6360, Congonha, São Paulo. Siga para o controle. Vai solicitar autorização no 108.5, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Xené 6075, prepare saída Sanvo 1, aguarde cópia, informação hotel. Sanvo 1, vai checar o hotel 6075. Salvador, bom dia, Xené 6251, informação hotel para cota 360, Guarulhos. Bom dia, Xené 6251, hotel confere, prepare Sanvo 1, número 2, cópia. Sanvo 1, graças. Decolado aos 03. Chame controle em 119.8. 3098, controle 3399. O Xené 6075, cópia. Desculpa, copia 6075. Xené 6075, autorizado com Congonhas, via Upzulu 10, Pupave, Upzulu 16 e conforme rota, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Leda Motiva, decolagem da 1-0 com curva direita. Transponder 5132, frequência do controle Salvador, 119.8. Bom dia, contato radar, confere o nível de voo 340, via saída Sanvo 1. 340, Sanvo Delta, 33, na mão. Via Pedro 16, com palma dupla. Regulando a pista 10, Sanvo 1, Leda Mótila, o nível 360, 5132 no fundo, controle 109.8, 6075. Guarda, Xenia 6075, reporte para pushback acionamento, portão 4. Para 6075. Xenia 6251, pronto, cópia. Pronto, 6251. Xenia 6251, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté. Nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Leda Motiva. Decolagem da pista 10, curva direita. Transponder 5136. frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado 3620 São Paulo, Guarulhos, acorda 10, curva direita, aceleração, voo 1, Lê da Morte, Vepresulu 10, Taubaté. Responda 513-6982, acionamento 61-6251. Reporte para o feedback acionamento, portão 9. Reportará 9, feedback acionamento 6251. 299, chame Centro Recife, linha 28, decimal 35. Recife agora 2835, 3399. Bom dia, com 1961, a permissão para o Félio. 1961, bom dia. Informação hotel, pronto, cópia. Aqui, esperando o hotel. 1961, autorizado Galeão, via Up Zulu 44, seguro, Up November, 857 Morro do Sul, nível de voo 360. Saída Sambuno, Leda, Tóquio, decolagem da pista no zero, com curva direita. Transponder 5134, frequência do controle Salvador 119.8. Ok, atualizado Galeão, nível 360, nação do ONU, Leta, Box, 2244, posto seguro, sobre o número 87, mola, outro. Adiciona 5134, controle após, adicional de controle, curso 961. Mais o volume 961, reporte para o pushback acionamento remoto no 3. Mostrará, obrigado. Comodoro, Gol 961, né? Autorizado, Gol 961, não é pós-táxi. Táxi à direita via Índia até o ponto de queda da pista no zero. Reporte quando pronto para a decolagem. PNH 10, 16. Direita Índia, ponto de queda 10, reportará quando pronto. Ajustado 10, 16, Ocean Air 6. Via Pátio, Índia, até o ponto de espera da pista 10. Fundo pronto no ponto de espera, Construção. Reporte contra o ponto espera, o PNH 10, 16. Alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 08 nós. Alinhar e decolar, pista 10, 60. Salvador, Goa 229, 30 acompanhando. 229, bom dia. Prepare São Bruno, aguarde cópia. Informo, foi encontrado na DLA para 08 Zulu, ela não possui no seu transponder e deve chegar nos próximos minutos. Então, 1 aguardando costa agora na 229.